Incomparável. O meu coração tá em processo de reconstrução. Não toca, dá um tempo pra eu me recuperar. Dá um tempo pra que eu possa me curar. Não vou mentir, não está sendo fácil. Não vou negar que estou em pedaços. Na boa, ferida se tocar demais, na boa. É que na pele já dão e não sara. Imagina a cicatriz na alma. Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor chega assim na minha vida e tirar a cor? Causa dor, olha o estrago que você deixou. Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor chega assim na minha vida e tirar a cor? Causa dor, olha o estrago que você deixou. Tá em processo de reconstrução. Não toca, dá um tempo pra eu me recuperar. Dá um tempo pra que eu possa me curar. Não vou mentir, não está sendo fácil. Não vou negar que estou em pedaços. Na boa, ferida se tocar demais, na boa. É que na pele já dói e não sara. Imagina a cicatriz na alma.